Salve, salve, coelhada! Decadentes 45, cheio dos problemas para entrar no ar aqui. Eu provavelmente não vou participar para a alegria de muitos, mas vamos que vamos. Vamos começar o programa hoje parabenizando a Barra Una pelos 27 anos completos ontem. Estava lá ontem fazendo a festa lá atrás do gol, viu aquela maravilhosa vitória do América, viu de pertinho o gol do Michael, que é um craque, nunca critiquei. Então é isso, né? Vamos para os baderneiros de sempre. Seu Alisson, o senhor está faltando o treino de nado sincronizado? Antes que o senhor responda, só um parênteses. Ramon, qual que é o nome mesmo? Fukujima Nagasaki? Vou pegar os meus alfarrábios aqui e vou dar o nome aqui. Vai apresentando. Procura aí. Enquanto isso, seu Alisson, enquanto isso, seu boa noite. Boa noite, todo mundo. Hoje a casa tá cheia e vamos falar da vitória. Segunda vitória consecutiva, cara. Quando que a gente achava que ia conseguir ver isso, se não no próximo ano, 2017. Deu para acontecer em 2016. A nossa chance de continuar na Série A continua miudinha. Mas, pelo menos, a gente está conseguindo ter um pouco de honra, poder sair com a cabeça erguida, com a camisa do América, porque não somos mais a chacota da Série A. Pelo contrário, estamos conseguindo bons resultados contra times grandes aqui no Independência. Eu avisei que teríamos uma vitória ontem. Então não vem essa que quando imaginaríamos. Acho absurdo. Tava avisado. Não foi a campo quem não quis. Não é, sua corneta? O senhor, por exemplo, me disse hoje que nunca mais irá a campo, porque deixou de ir nas duas últimas partidas e tivemos duas lindas vitórias. Ai, me surpresa porque eu perdi. Ih, EDR, abaixa o som do corneta. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite. Boa noite, não, galera. Fica quieto aí. Muito boa vitória ontem, mais uma. Eu quero saber se a gente já pode começar a acreditar que dá para não cair. Eu tô com o meu estoque do Formiga aqui que eu tô doido para experimentar ele. Vamos que vamos. Henrique. Alô, meu, já caí. Ah, não, voltei. O América. Chega aceso aí que não tá dando aqui, não. Com certeza. Aqui, eu. Moça, boa noite aí. Boa noite, querido Fumi Kokuno, nosso grande medalhista olímpico. Fumi Kokuno. Fumi Kokuno é o vulgo nome do Alisson na sua. Que porra é essa? É você, cara. Como assim? Você é o Fumi Kokuno. Olha, grande ídola. Medalhista. Do esporte olímpico que você pratica? Que porra é essa? Quando for sacaneado dessa forma, tem que pelo menos combinar antes, pô. Ó, Alisson, posso fazer uma pergunta? Hoje pode. Você já fumicou o Okuno? Não, hoje não. O fato do senhor não estar reconhecendo a zoada deixa claro que o senhor não ouviu o último programa. Claro. Absurdo! Tem coisas mais importantes pra fazer do que ouvir essa porcaria aqui, né, Henrique? Tipo, experimentar um novo tipo de touca. E fazer a coreografia lá da, como é que chama lá? Da Anitta? MC Ludmilla. Não. Você pode interpretar ela sendo MC Ludmilla. Vai ficar legal, cara. Não, mas eu gosto muito da MC Ludmilla. Aqui, só uma pergunta. Não tem como colocar assim. No próximo campeonato, como é que jogar? Seria ganhar de time campeão brasileiro, a vitória vale 4 pontos. Não, porque se valesse, o América tá bem, cara. Ó, nós ganhamos do Botafogo, do Santos, do Inter, do São Paulo. Coritiba. Coritiba, campeão brasileiro. Só seria 20 pontos, cara. Quase no G6. Quase no G6, viu? Já podemos. Muito bem. Tinha que fazer tipo um promédio. Então tá, antes da gente entrar no jogo. Alô. Alô, pronto. Pode falar. Antes da gente entrar no jogo em si, o seu Sérgio Tavares estava fazendo algumas elucubrações aí sobre o desempenho do Enderson. Isso. Oh, você não vai deixar o Corneta dar boa noite, não? Ah, é mesmo. Ah, ele já deu boa noite, não deu, não? Só em precisar de protesto. Era melhor não ter deixado. Ah, pois é. Se você tivesse pregado a prateleira direito, sua mulher não tinha vindo reclamar, você tinha dado boa noite na hora certa. Isso. Primeiramente, eu só fiz os furos por causa do horário. Irei parafusá-la mais tarde. Segundamente, eu estava dando orientação no para-casa da Catarrenta. Muito bem. Isso foi uma boa noite ou uma colocação de supositório? É um saravá capeta, entendeu? Rumo a Tóquio, cara. Bem. Voltando, eu deixo o cabelo, botando pra fora. Voltando ao assunto América, Sérgio Tavares, por favor. Vamos lá. A próxima partida do América é contra o Santa Cruz. E o Enderson Moreira entrou no primeiro jogo após a derrota para o Santa Cruz. Quer dizer que nós vamos, com o próximo jogo, completar um ciclo com o Enderson Moreira dirigindo o América, disputando contra todos os adversários da Série A. Dá para fazer uma análise mais geral dele. Já antecipando isso, eu estava olhando os números dele. A gente tem, com o Enderson Moreira, 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Isso significa um aproveitamento de 35%. O que nos deixaria, se eu fosse transportar isso para o campeonato inteiro, a gente estaria ali entre o Vitória e o Figueirense. O Vitória tem 36 pontos, o Figueirense 33, a gente estaria ali, 34, 35 pontos. Ou seja, estaríamos vivos ainda, brigando para não cair. É uma coisa que dá para refletir aí, né? E além disso, Sérgio, é claro que isso aí é uma projeção e as projeções são muito frias, né? Mas sim, se o Enderson tivesse desde o início e se ele conseguisse uma sequência dessa desde o início, a chance desse time pegar um embalozinho e crescer ainda mais seria maior. Recuperar de uma situação terrível como era quando ele chegou é muito mais difícil, e somar a quantidade de pontos que ele somou depois daquele período tenebroso do América é muito mais difícil do que se ele tivesse pegado desde o início, tivesse conseguido uma sequência como essa agora, de 2 vitórias, aí o time vai embalando, vai se encaixando e tal. Então, de repente, a gente poderia estar nessa rodada com um número até maior de pontos. Isso, sem dúvida. Sério? Eu acho que o time... Tipo assim, ontem a vitória foi bacana, sensacional. A primeira vitória do América em cima do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Né? Mas a gente tem que analisar também por um outro fator, né, cara? O América ganhou do Inter, do pior Inter, sei lá, nos últimos 10 anos. Talvez o pior São Paulo. Ramon, só terminar, não tem asterisco que problema, não, velho. Não tem asterisco, não. Eles têm ganhou do São Paulo do Inter. Não tem asterisco de pior time, não, velho. Ô, Cláudio, posso terminar de falar? Não. Então, olha só. A questão é o seguinte. Beleza, ganhou, mas a gente também tem que olhar. A gente também, às vezes, o torcedor da América é 880. O ganha é o melhor time do mundo, perde é a baba do quiabo. Não. Beleza, não. Ganhou. Tá falando que é o melhor, mas ninguém falou que é o melhor time do mundo, não, Ramon? Ô, gente, olha só. A gente tá falando que o América está entre o Vitória e o... Estaria. Figueirense. Estaria. Então, projeção, pegando... Não dá pra também a gente dizer que se o Enderson teve o melhor aproveitamento, mas só o treinador ficou mais tempo também no América, né? Isso, claro! Então a questão é o seguinte, eu acho que tem que ir devagar aí, a gente não pode também se iludir muito, pegar... Porque a estatística também pode ser... A gente pode fazer várias interpretações em cima do mesmo número, né? Sim, então, claro eu sim. Acho que... Por isso que eu falei, pra gente refletir, velho. Então, para pensar. Eu acho o seguinte: é bacana a vitória em cima do São Paulo, né? Dá uma moral, dá para terminar, quem sabe terminar o campeonato com mais dignidade, mas vamos devagar, né? Vamos continuar analisando mais friamente, com menos paixão, porque eu acho que tem muita coisa ainda para ser melhorada. Foi aquilo que a gente falou do a gente conversando uma vez, não sei se foi no grupo lá, a gente falando que esse time do América com mais 4, 5 reforços fazia uma ótima campanha na Série B menos, vão devagar, vamos esperar, né? O Michael, por exemplo, fez aquele gol, mas é um cara criticado, é um cara... Vocês acham que o Michael tem espaço na América para o ano que vem? Não. Tudo bem, vamos jogar na Série B. Com certeza não. Não, com certeza não. Então, Nixon, né? Eu acho que o elenco é muito limitado para a gente fazer uma projeção, que é se o Anderson, né, tudo bem, vamos elogiar, vamos dar um voto de confiança pro cara, né, talvez não seria o nome que consente todo mundo, mas a gente tem que, né... Tá pronto aí, Ramon, ó. Tá, daqui a pouco eu vou. Tá pronto. Tá pronto. É o chá de formiga que chegou aqui. Você tá precisando mesmo, viu, Ramo? Não, porque eu vi a projeção do Sérgio e falei, que é isso, gente? Não, cara, mas a projeção muito... é só Ramo, número. Ramo, mas a projeção sei, é só número. Exatamente, a projeção do Sérgio, ela não é um erro de ser feita, não. Ela é uma projeção matemática. É claro que poderia, não... A chance de não acontecer isso é grande, mas ela não é uma projeção. Eu tô falando da projeção pro América não cair, que ele fez lá aquele postulado, lembra? Eu falei assim, tinha muito alegre naquele giz. Ali era o overdose da rapadura do Formiga, né? Peraí. Aquilo lá foi uma zoeira. Nem eu acredito. Peraí, uai. Olha que você acredita. Acredito. Isso é bullying! É bullying! Eu fiz outra até o final do programa, eu vou te convencer. Espera mais um pouco. Eu vou tomar o chá de formiga só depois do programa. E outra coisa também, Ramon, você falou aí da questão do que o América ganhou do pior São Paulo dos últimos tempos, ganhou talvez. O América não tem nada a ver com isso, não. Ganhou. Sim, mas o que eu ia dizer é que o Atlético Paranaense, quando jogou aqui contra a gente, depois o Paulo Autori, que é um cara que, como técnico, eu não acho nada acima da média, mas que, dando entrevista, eu acho bacana as falas dele. E ele foi muito sincero. Ele falou, o meu time, o Atlético Paranaense, ele só tá brigando pelo G6 porque o nível do campeonato é fraquíssimo esse ano. Porque o meu time deveria estar lutando lá embaixo, na parte de baixo. Não. E olha que o Atlético Paranaense é melhor que a gente. Mas ele soube ter essa visão, que ele só tá conseguindo lutar lá em cima por causa do nível fraco. Sim, mas aí é que tá, o nosso time é tão fraco, mas tão fraco, que a gente não conseguiu ir bem aqui nesse campeonato bambaia, né? Sim, mas e quando a gente deu uma melhoradinha e conseguiu colocar zagueiros que não entregavam gols, a gente já conseguiu começar a fazer um pouco mais de pontos. Mas num andamento, num segmento do campeonato, eu acho que é a gente também, como é que fala? Fiquei extasiado com uma vitória aí, que não, foi boa, foi ótima, beleza, ganhar de São Paulo. Ramon, são duas seguidas, Ramon. Duas sem tirar, cara. O dia que você consegue, você solta foguete, velho. Deixa a gente comemorar, cara. Demos duas seguidas, cara. Deixa a gente ficar feliz, porra. Aqui, o Cláudio, numa situação tão ruim, tá comemorando duas, bicho. Hoje tem gente que vai dormir no sofá, viu? Eu quero fazer um protesto aqui. Precisa aprender a celebrar. Não, eu tô feliz. Isso que eu ia falar. O cara mandou aproveitar a CLA e tá criticando a gente, tá comemorando. Exatamente isso aí. Vai pentear macaco. Hoje eu fui ao médico, fiquei com a camisa da América o tempo todo. Eu tirei a camisa e vou colocar outra hoje. Estou feliz, mas, né, gente, vamos fazer uma análise, né? Eu zoei meus amigos que são felizes, mas estou aqui jogando merda no ventilador. Não, jogando merda. Eu falei, pô, vamos comemorar. Mas espera aí, eu já vi. Mas eu já vi um Sérgio falando, não, se talvez o Anderson tivesse entrado no começo do campeonato. Não, sim, não, meu amor. Mas o se talvez. Apresentando os números. O mingau, cara. Vai tomar um mingauzinho lá que você é, cara. Não, vai dar aquela pele aqui, tá aquela nata lá, que é ruim, cara. Pera aí, Cláudio, deixa eu falar um de cada vez. Você fala embolado com os outros, eu não consigo entender. Não, não, aqui, ó, eu tô falando que você deve estar com fome, que é o mesmo que o Cláudio tá falando. Inclusive, então você devia mas foi sensacional a vitória, mas espera aí, né? Vamos parar também de achar. Ganhamos, não sei o que, não, gente. Sei lá, eu ainda acho que a gente tem que ir devagar, até mesmo na análise aí dos caras que vão ficar pro ano que vem, né? A gente fez uma lista um tempo atrás, Ramon, dos contratos, de uma matéria que saiu, o elenco que fica pro ano que vem com o contrato vigente ainda, de todo não é ruim não, viu? Pra dar pra encarar uma Série B com poucos reforços, cara. Não é tão ruim, o crime que pareça, as piores peças vão embora no final do ano. Mas o problema do América nunca foi quem sai, sempre quem chega, né? Exatamente. Então vamos devagar, vamos, né? É para ser comemorado e tal, mas, né? Eu acho que mais, o que mais tem de para se comemorar nessa reta final é que, seja de forma planejada ou não, a gente nunca vai saber, mas as peças da base que possuem um contrato mais longo começam a ser testadas. Uhum. Já que a coisa já começou aí para o brejo, começam a ser testadas, e melhor do que isso, estão sendo testadas e estão tendo um aproveitamento pelo menos muito melhor do que a velharia que estava aí antes. Então, esse passo dessa limpa e de começar a colocar para jogar Messias, começar a colocar para jogar o Roger, começar a colocar para jogar o menino que jogou na lateral direita ontem, o Renato Bruno já entrou duas vezes. O Mateuzinho, que não deixa de ser um moleque, aliás, é um dos mais novos e tal. O Mateuzinho começou esse a entrar. Esse está sendo o grande ponto positivo dessa reta final aí. Concordo. E o teste, né, cara? Ver quem vai ficar pro ano que vem. Porque a série B do ano que vem vai ser mais um pouco complicada, né? Por quê? Uai, o América, a situação financeira do América, pelo que estão falando, o América cai sem dívida, mas tem pouco dinheiro em caixa, né? Já pensou, cai o Inter, cai o Vitória, é um time que vai ter mais recursos no América, o próprio Figueirense. Se fica o Bahia. Se fica o Bahia, né? Então, mas se pica o Bahia, ô Ramon, por exemplo, se o Bahia fica, eles estão fodidos, porque é o seguinte, o clube dos 13 que tá na Série A rebaixado, o ano seguinte ele tem o orçamento normal da Série A, cara. Ô, Cláudio, uma coisa parecida. Qualquer cenário, segundo ano, o Bahia corta, cara. Tá, Cláudio, Bahia vai ficar atento, cara. Ô, Cláudio, qualquer cenário que você colocar o Bahia vai ter mais recursos com a América, velho. Não tem como você se fudir disso, não. Pois é, mas por isso mesmo. Por isso mesmo que eu não entendi sua colocação, Ramon. O América sempre tá nessa situação quando cai pra Série B, ué? Sim, ué. E quanto tempo demora pra voltar? Ah, não. Entendi. É porque a Série B... Série B a gente já conhece. Sim, e a gente... Vai ser igual sempre. Pode ser uma campanha boa de voltar a subir. Pode ser uma campanha de ficar ali. Pode claro que pode. Até ser uma campanha de cair. Não acho que... Não, cair eu acho também é muita terra arrasada, né? Não, é porque eu acho o seguinte. Na minha opinião, não é por causa da campanha desse ano que ano que vem vai ser melhor ou pior. Eu acho que não. Acho que ano que vem vai ser. De condição financeira. Sempre, fazer até porque vai ter uma revisão. Né? Entendeu? Vai, né? Até questão também de grana e tal. Mas eu acho uma coisa interessante, quando você falou do Cláudio falou do Bahia e tal, uma coisa que eu acho interessante que o América pelo menos não fez, né? Apesar de ter montado o elenco ruim, não foi sair contratando a torta direito, né? Sim. Para tentar salvar o campeonato, porque se cai endividado para é pior ainda. É pior ainda. Eu concordo. Aí sim, o cenário pior. É o caso do Santa Cruz. O Santa Cruz é que é endividado para a Série B, e é uma questão complicada. E outra coisa que foi importante também é que alguns bondes acabaram durante pouco tempo na América. Então, o América, querendo ou não, é claro que rescisão também leva uma grana fodida, mas... tendo rescindido antes com esses caras, economizou alguma grana aí. Você falando nisso, cara, o América teve aquele problema lá do Osman, né, com a América liberou o Osman pro Santos e tal. Pois a gente fica pensando, se tivesse liberado, entrado no cascalho, não seria melhor, não? Oh, com certeza. Mas Ramon, mas não liberou porque não entrou cascalho, Ramon, eu lhe garanto. O América não segurou os mãos porque é patrimônio, não. É porque ninguém quis pagar, cara. Mas eu falei, se entrasse um cascalho. Ah, se entrasse, embora na hora. Ou talvez é estourasse. A multa do João Ricardo é 50 milhões. Se alguém pagar 20 milhões, eu entrego ele na porta com lacinho na cabeça pra quem quiser comprar, cara. Pode hoje, o Santos tem que chegar para a América, você me peça suas mãos de graça, sabe nem que a América jogar na Série A, né? Pode ser que a proposta o América não aceitou, mas de graça acho que não queria, não, né? E também é muito. Até porque naquele momento o Osman era um jogador. Na Série A, eu vou tirar o jogador de graça? Né? Acho que não rolou, não foi o acordo que não foi bom. O América não quis também, acreditou demais no Osman. Se naquele momento o América empresta o Osman, seja de graça ou seja por algum valor. Que não seria tão grande, com certeza, a torcida passaria o ano inteiro reclamando que emprestou Osman e poderia ter... ficado, poderia... É, exatamente. Por isso que é complicado, né, essas análises. Assim. Por isso que quando eu faço essas análises, eu tento fazer o seguinte, eu tento pensar É, se eu tivesse lá, eu faria isso? Se eu faria, eu não posso pegar tão pesado na crítica. Por exemplo, a vinda do Borges. Se eu tivesse no América com a função de contratação, eu contrataria o Borges quando ele veio. Não, eu não disse que eu contrataria o Borges, ele estava comigo até hoje. Nada dele ter vindo e não ter sido o Borges de outras épocas, porque eu faria também. Ou, aliás, eu posso até criticar, mas não com o mesmo peso. É diferente, por exemplo, da vinda do Sueliton, que era o zagueiro da zaga mais vazada do Campeonato da Série B do ano passado. Essa eu não faria a contratação. Sim. É, talvez o Borges, talvez nem fale pelo histórico dele na Ponte Preta, né? Ficou muito tempo machucado e tal. Mas, né, dos atacantes que nós tivemos, ele ficou muito atrás dos outros. Né? E das contratações, das ações como um todo da diretoria da América desse ano, eu acho que dá para separar aí talvez uns 70%. É, eu não faria. Então, eu acho que é muito mais merecedor de crítica do que de elogio. E algumas das que eu não faria, acabou que deu certo, alguma coisa vingou, e muitas das que eu faria também não deu certo. Então, é risco. Futebol é risco. Sim, sim. É um negócio complicado, até porque o América entra naquela questão do América, por ter pouco dinheiro, a chance de errar é muito complicada, né, cara? E a gente pode ter que errar menos, né? Sim, é. Aí acaba. E é uma coisa interessante, né, cara? O futebol, voltando, por exemplo, o Santa Cruz começou o campeonato, foi líder, a gente falou, olha o Santa Cruz, né? Aquela questão. Contratou o Léo Moura, contratou o Grafite e tal, manteve o Grafite. É, o Grafite veio pra Série B, mas manteve ele pra Série A, não foi isso? Sim. E hoje o Santa Cruz tá lá embaixo, né, cara? Tá na mesma da gente. É, pior que a gente ainda. Sim, o Santa Cruz, nessa situação de descer com grana ou não, o Santa Cruz, há pouco tempo, se não me engano, ainda, durante o campeonato, estava devendo 4 meses de salário. Tá devendo salário ainda. Tá devendo. Então, assim, que se for seguir a lógica, ano que vem, ele não é um candidato a subir, não. É o que aconteceu com o Goiás, né? É. E o América ainda sobrou uma reservinha. Vamos ver o que dá. É, eu não sei, né? A gente nunca pode falar se na América sobe dinheiro, não, a gente nunca sabe, né? Sim, não, mas a questão, amor, que pela pelo menos não tá endividado, pelo menos não tá endividado. E a gente tá conseguindo aproveitar a base, cara, e o bom que o Enderson tá tendo, uma experiência positiva com a base, que todos os moleques da base que estão entrando, estão correspondendo, aí o cara vai ficando até com mais confiança de usar a base do time, entendeu? Então, mas aí é que tá na hora... É a solução, é base, mas tem que contratar também, não achar que a base vai salvar a lavoura ano que vem, não. É a base do contrato. E tem que trazer torcida... bons nomes também. E a torcida tem que entender também que esses meninos vão oscilar, né? Sim. Tem que dar moral pros caras, deixar jogar. É por isso que eu falo, muita torcida da América é 8-80, ou tá muito bom, ou tá muito ruim. Então, assim, a gente tem que ver que esses moleques vão oscilar, por exemplo, o Messias com um zagueiro mais experiente vai render mais, o Mateuzinho, talvez, com um cara no meio mais experiente pode render mais, tem que deixar os caras, né? Porque a torcida do América... Eu acho que o Enderson é o cara que sabe fazer isso. Isso de saber dosar e entender o quanto que o jogador da base precisa render e tal. Melhor do que o Givanildo, ou o Português, ou qualquer outro que já passou na América. Posso estar enganado, mas o discurso dele é muito coerente com isso, cara. Mas me parece que no Goiás não aconteceu muito isso não, viu? É? No Goiás, acho que o problema dele é trouxe muito jogador de fora, preteriu a base lá e deu esse problema pro Goiás. Ficou muito tempo na zona de rebaixamento da Série B. Não tem análise nenhuma do Goiás. Tô falando só do mas, que o América, né? Sim, O América tem que ver se ele não tá fazendo isso também por uma instrução. Ele não tem outros, né? Do planejamento geral. Tipo, você tem que a folha agora. Givanildo também, ele não fazia essa experiência com base tanto assim igual tá fazendo agora, né? Também que foi até obrigado a fazer, né? Isso. O Richard, por exemplo, ano passado, o Junco só colocou ele porque fudeu a bicicleta no final do ano lá. Não tinha quem colocar, botou o menino da base e o menino colocou com 5 segundos. Aí não teve como tirar. Mas talvez o Enderson também tenha apostado tanta base que ele viu, olha, se eu continuar com esses caras aqui, vai me queimar mais, vou tentar com a base também. Deu certo. Pode ser, não. Sim. Claro que o ponto positivo pra ele foi por ter mantido, né, cara? Não, mas então, o ponto que eu quero chegar é exatamente esse. O que a gente tinha não era nem um pouco melhor do que a base. Sim. Então não fazia nenhum sentido continuar apostando naquilo. Sim. Se vier outros jogadores que são melhores, óbvio que você vai. Não, tem que ver. O Messias e Roger, por exemplo, só ganharam espaço depois que esgotaram todas as condições de atrapalhadas de Alisson, Suelton e Adalberto. Depois que já não tinha menor... Então não é muito mérito também de nenhum treinador. Nenhum treinador pode ser merecedor do mérito. Vamos supor que daqui a 10, 20 anos, Roger e Messias se tornem grandes zagueiros, grandes jogadores. Nenhum desses aí vai poder bater no peito e falar, eu lancei esse aqui. Não lançou. Depois de todos os problemas dos outros zagueiros, eles devem ter olhado para eles e falar, vamos tentar com esses aqui, porque tudo que tinha errado já deu. E, por exemplo, a mesma coisa, o Messias joga, o futebol do Messias melhora muito com como diz o Corneta, com o Edson, né, cara? Então, é mesmo. Tem um bom, e é um bom zagueiro, cara, entendeu? É, concordo com você. O Éder Ribeiro é um cara que tem que ficar. Bom, eu acho que tem que fazer essa mescla mesmo, acho que pra quem não jogou pra jogar, né, essas quatro partidas. Então, mas é isso que ele tá fazendo. Repara pra você ver, ele tá jogando os meninos e não tá queimando, ele tá sabendo a hora de colocar, é por isso que eu tô te falando. Eu tô querendo elogiar ele, sim, mas eu vou pegar um gancho aqui do Alisson, como ele falou, muitas vezes é porque não tinha outros também. Talvez se ele tivesse esse campeonato, ele talvez não arriscaria com essa molecada que vem surgindo agora. É isso que eu ia falar. O vai dar pra mim, então, vai dar pra saber ao certo se o Anderson apoia ou não a base, como que é a relação dele com a base, em dezembro e janeiro, em período de contratação. Exatamente. Se ele fizer aquele caminhão de contratação, você pode ter certeza que todos esses meninos aí vão voltar lá pro fundo do banco e ele vai botar os contratados para rodar até chegar de novo a certeza de que eles não prestam e aí voltar com a base. Agora, se ele tiver culhão no período de contratação, contratar 5, 6 jogadores só, aí eu vou te falar que ele apoia a base. E na verdade, cara, vai ser aquele negócio, né, bicho? O resultado, a gente engana muito com o resultado, né, cara? Assim, a gente quer saber de resultado, né? Então, vamos supor, se ele também fizer um campeonato, né, e excluir os moleques da base aí que estão fazendo um bom campeonato agora, ele também, e fizer um bom mineiro também, passa tudo batido. Futebol é resultado, né? Cara? Não, mas Ramon, mas é um negócio seguinte. Eu sigo muito o que o Marco Antônio da Ava Coelhada fala. Eu concordo plenamente. Medo! Ele fala assim, ó. Se você vai trazer um outro jogador, ele tem que vir para ser titular. Não faz sentido ele vir para ser uma aposta, para ser banco e tal. Ele vai ter que vir para jogar. Então, se contratar alguém, é para contratar para ser titular. Se não vai contratar, aí você vai colocar um jogador mais inexperiente, que vai oscilar, vai irregular e tal. Então, mas é igual eu falava lá no fórum da Vacoelhada, muitas vezes o problema da América não é quem sai, sempre quem vem, né? Sim. Esse é o grande problema, mas... Pelo menos uma coisa assim, que eu acho legal nesses resultados, que a gente tá falando, ó, a gente também, a base, né, veio de campeonatos não tão bons, né, dos últimos anos, Taça São Paulo, né, as últimas, Taça BH, o próprio Mineiro, e a gente tava meio assim, desconfiado da base, tá vendo aí que a molecada tem uma safra boa, né? Peraí, Messias... A safra é boa? Não, a safra é boa. Eu não sei dessa. Boa se ganhar título? Não! Eu não concordo com isso, não. Não, mas porque a safra é boa, sim. Mas peraí, gente. Ela não fez nenhuma apresentação ridícula. Não, peraí, Ramon. Ela não fez nenhuma apresentação ridícula nos campeonatos que se apresentou. Não, mas peraí, Sérgio. Porque a gente não acompanhou. Lá atrás. O Salum já chamou atenção para essa safra lá atrás. Sim, mas olha só. Como a gente não acompanha o dia a dia da base, não tá lá pegando os treinos, o que a gente tem de referência, né? É os resultados dos campeonatos. E a gente, como a gente não tava acompanhando, o que eu falei? A gente que tava de fora, já, pô, não foi bem no Taça São Paulo, não foi bem na Taça BH, né? Não foi bem no Ju, a gente, como não tá acompanhando, a gente tem de entender. Eu vou discordar de você desse não foi bem. Também, eles foram bem. Eles não ganharam o título. Eu sei. Em campeonatos que são campeonatos assim, a base. Infladíssimos de clubes, que tem todos os outros grandes clubes também, todos os outros grandes clubes reveladores. Eu diria que dentro da sua categoria, os campeonatos da base são mais difíceis de serem vencidos até do que os campeonatos profissionais. Tem só 20 clubes, né? Então acho que fica mais fácil até, ainda que a estrutura seja diferente e tudo mais. Agora, os resultados que a gente via da base não via nada ridículo ali, não tinha nenhum mal desempenho. Não, mas eu não falei que era ridículo, mas o não, você tá falando esperava. Que era mau desempenho. Não, mas... É o que você tá falando, é mau desempenho. Então vou tirar a palavra ridículo, sem ela é o problema. É, mas a gente não tá acompanhando mim, pelo menos, lá. Pra mim, não, pelo, já... mesmo não estando acompanhado, realmente eu não estou, ainda mais eu daqui. O campeonato inteiro de os resultados já... que eu vinha, os campeonatos que eu via, a base estava lá fazendo seu papel. Não isso. Fazia nem... Fomos eliminados do Corinthians, não foi? É, fomos eliminados do Corinthians, não foi? Clubes. Não, do Corinthians foi faz... em 2 anos. Esse ano, na Taça São Paulo, acho que não foi pelo Corinthians, não, cara. Pouco importa, mas assim... Não, cara, foi o time do Flamengo, acho. Você consegue bons resultados, o time vai avançando nas fases, acaba perdendo para clubes que tem uma... Pelo menos, sim, né, interno. Mas você há de convir comigo que... De 2, 3 anos atrás, o América vinha chegando nas semifinais, nas finais, ser campeão da... Ah, mas futebol é cíclico, né, Ramon? Não é assim todo dia. Pra gente que não acompanha a base... A gente não. Pra você, não é um bom resultado. Eu tô pra mim, assim, pro Sérgio, é. Não. Isso. Como é que pra você, não é. Fala pra gente, pra você, pra mais um monte de gente que não vê chegando nas semifinais, nas finais, não é um bom resultado. Eu tô falando pra você que eu analiso que seja assim bom resultado. Porque apesar de eu não ver os jogos, eu vejo o resultado, eu vejo o placar final. Eu sei que teve o jogo, ó, perdeu pra tal time mais ou menos em tal fase. Não vou lembrar de cabeça todos os campeonatos, porque não acho que é absolutamente relevante também. Agora, eu tenho uma visão diferente da sua. Eu acho que são resultados, sim. Mas eu posso falar que tem uma safra boa ali. Jogadores claro. Que podem ser aproveitados. Quando eu digo pra gente que não tá assistindo jogos, o que a gente tem são os resultados. É, ninguém dá isso, e o que eu estou te falando é que você tem uma interpretação desse sim, resultado. Mas eu não tenho outra. Sim, mas é o que eu disse. Pra gente que não tá acompanhando os jogos, né? A gente achava que a base não tava tão. Mas tem uma discussão, então tá. Rick. Mas aqui, ó, peraí, vamos lá. É, falando, já que nós estamos falando da base, estamos falando de aproveitar jogador, nós tivemos um comentário aqui anterior mesmo ao programa do Adriano, se eu não me engano, vou ter que achar ele aqui. Ele comentou que não poderia assistir ao vivo, mas queria que dar seu pitaco. E era exatamente sobre o Messias. E na opinião dele, ele comentava. Foi o João Pedro Mariani, que. Se o Messias resolver esse problema físico aí de cair de cãibra toda vez, ele pode ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Porque realmente ele é muito firme, né? Mas esse probleminha da cãibra aí, tá na hora de passar na feira e comprar mais banana, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem de fruta. Um pouquinho de calma. O garoto fez 2 ou 3 partidas aí. O Messias, eu confesso que o Roger, eu tinha a expectativa dele e tinha confiança de que ele ia já entrar bem. O Messias eu não tinha, porque o Messias em outras oportunidades, teve muito poucas oportunidades no América até então. Mas houve outras épocas em que ele entrou em algumas partidas e que não foi bem. Exatamente. Então não tinha tanta expectativa. E nessa agora ele tá entrando, e principalmente nos jogos mais difíceis, né? Na Série A, mas tá entrando muito bem de fato. Ontem foi um grande destaque. Mas a gente tem que ter muita calma para não achar que achamos o zagueiro pro ano que vem. Não é tão assim. O que me deixa feliz é que achamos zagueiros, sim, muito melhores do que Suelton, Alisson e Adalberto, que a gente tinha antes. Isso já dá para perceber. Só que ser muito melhor que Alisson, Suelton e Adalberto não significa coisa demais. E é um menino jovem. Aí entra o que o Ramon falou. O problema de achar que estamos diante de um zagueiro que pode ser um dos melhores do Brasil... É que a mesma pessoa que classifica como melhor do Brasil hoje, na primeira falha, classifica como pior do Brasil. Sim, esses bem, moleques vão. Aí nós precisamos, sim, ser mais comedidos, evitar grandes elogios e tentar buscar esperar demais desses meninos. Aí eu acho que é outra história. Esse foi o comentário do Pedro aqui. É só uma pontuação, eu acho que ele está se empolgando demais, sim, um dos melhores, mas uma pontuação de que ele está entrando muito bem nos jogos. Eu diria, ainda que a gente tivesse assim, nossa, nós temos 10 jogos com o Messias, que ele mantivesse a mesma proporção aqui e que fosse também incisivo e tão bom em todos esses jogos. Ainda assim, esse problema da cãibra que foi pontuada pelo João, para mim já diz que não é um jogador que você pode contar com ele sempre, porque... É muito estranho esse problema dele. É, porque ele é muito jovem. Não é comum. aí é a fisiologia do América que tem que dar um, né, mostrar serviço aí nele, que tem que ver qual que é o problema, né? Pode ser questão de nutrição, né, algum problema físico, mas parece que o departamento de fisiologia do América não sabe muito bem o que está acontecendo também, não. A impressão que dá na gente, é claro que é leviano falar isso de fora, sem estar acompanhando, mas a impressão que ele passou tanto tempo sem nenhuma possibilidade de entrar como titular, que ficava só treinando, que dá a impressão que o jogador fica treinando, mas não é treinando naquele ritmo, O ritmo do jogo é diferente, né? O ritmo do jogo é diferente, Ramon, mas quem treina tem a possibilidade de entrar, tem alguma expectativa de entrar em algum momento, às vezes treina com mais vontade também. Mas então isso acaba sendo mais intenso. E falando sobre intensidade, talvez ele também não esteja sabendo dosar essa intensidade no próprio jogo, né? Sim, eu acho que alguém pode chegar e falar assim, ó, o Messias, segura a onda. Até um Camel Spent By, menino, segura aqui, agora eu vou. Não, ou talvez ele não... alguém pra isso, né? Talvez ele tenha tido tempo. Né? De dosar essa intensidade, porque o América tá sofrendo muito o ataque. Sim, o time que mais apanha, ele tem que correr, ele tem que correr de um lado pro outro, ele vai em todas. Então, às vezes até tem alguém falando com ele, falou, dosa aí. Sim, pode ser. O América não dá tempo de dosar. Mas normalmente, gente, jogador da jogador novo não sabe correr, cara. Eles gastam toda a energia de uma vida e... O Romário já falava isso. Exatamente, o Romário falava, tem que saber correr também. Mas eu acho que... corrida desnecessária atrapalha muito o jogador. Eu acho que esse problema é um dos problemas, eu acho que dá pra... É um problema, assim. Tomara que você faça nada, é um problema... Seria pior se ele fosse o problema dele fosse o do Suelton, né? Sérgio Tavares. Se não me engano, foi o quinto jogo seguido do Messias. Indo naquela conta que eu sempre faço, com 5 jogos você já começa a conseguir avaliar melhor um jogador. Faz conta não, que o Ramon não gosta. Eu adoro. O Ramon não tá gostando de nada, tá no mau humor da merda. Bicho, a gente é visto. Porra, Ramon, curta a Série A, Ramon. Vai lá, Sérgio. Vai, Sérgio. Eu quase deixei de trabalhar pra o jogo ontem, cara. É uma formiga. Deixa o Sérgio falar aí, Romão. Pera aí. Esse é o quinto jogo seguido do Messias. Eu não me lembro de nenhum outro zagueiro desse ano no América que conseguiu fazer 5 jogos tão bem quanto o Messias. Isso quer dizer que ele é o melhor zagueiro da Série A, do mundo? Não, claro que não. Do universo? Claro que não. Mas talvez seja... Defensor do castelo de Grayskull, não vê melhor que mim. Mas talvez seja o melhor que o América tenha. Mas aí que eu quero chegar. É aquela referência que a gente tem. Aquela referência que a gente tem. Se nosso nível é baixo, um pouco acima já vai estar bom. Eu diria, depois de provar um pouquinho do pó do Fumi, que ele está bem acima desse do que a gente espera. Eu estou gostando demais. Você que é o cara dos números? Principalmente, eu falei isso no último jogo. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele não perdeu nenhuma bola. Ontem eu não assisti o VT, né? Eu não vi de novo o jogo, eu só vi no campo. Mas da minha memória, do que eu vi, eu também não vi ele perdendo nenhuma bola. E talvez isso também explique isso dele ter câmbio. Ele vai em todas as bolas, ele não para e pode ser isso. Ele não tá tão bem fisicamente por tá... sendo titular só agora, e aí pode estar isso. Espero que seja só isso, não alguma coisa mais grave, né? Eu achei que ontem ele foi até melhor, viu? Achei que ontem ele foi até melhor porque o São Paulo jogou bem melhor do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tava num jogo morno danado. O São Paulo morreu, o São Paulo foi, tanto que o João Ricardo também foi destaque. E a gente também tem que entender dos problemas que a base tem, apesar de estão sendo sanados, mas o Messias é um cara que já tá mais tempo, já acompanhou um pouco desses problemas, né? Sim. De alimentação e tal, então tem que devagar. Não, um boi daquele tamanho não teve problema de alimentação, não. Não, mas pode ser genético. Que isso? O menino mamute humano. Falar que ele teve problema de alimentação na base. Ô, bicho. Faltou creme cracker. Que o Sérgio estava vencido? Mas não. Pera aí, Henrique. Não, Ramon, não dá. Eu entendo o que você está falando. Mas então, eu duvido. Se ele tiver tido algum problema, se ele tivesse afetado a sua fisiologia, a natureza é sábia. Ele não tinha ficado daquele tamanho. Se você tivesse falando comigo, o Mateuzinho teve aquele problema da barra. Eu acreditava. Eu ia assinar com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode ter um problema de vitamina, algum déficit, algum... Uai, cara, não, tá, bicho, tem não, cara... Eu tô entendendo, senhor, não precisa retocar, não. É só injeção de saco. Eu sei, deixa mas... Deixa eu só perguntar um negócio aqui. Deixa eu perguntar um negócio pro nosso numerólogo aqui. Vai. Você tem quantas partidas o Edson numerólogo. De matemático, o cara virou... Numerólogo. Quem faz o seu imposto de renda é um numerólogo? Não, eu não faço imposto de renda, não, é desconto na fonte mesmo, não tem tá problema, bom. Não. Vai. Quantos partidos o Edson fez? Ele vai fazer 18 na próxima. Ah, não, o Edson. Edson. O corneta deu nome. Cara. Edson, desculpa, é o Edson. Não vai segurar o corneta, não, hein? O Eder Lima. É o Edson. Não sei, mas eu pesquiso aqui e te respondo daqui a pouquinho. Não, só que muito bem. Fazer eu acredito que ele já tenha feito. Ele com o Enderson Moreira. Ah, amor, minhas partidas pra caralho. Respondido? Ele já fez umas. Não, isso não é. Aí isso é a resposta de numerólogo. Mas é o corneto. O corneto a gente releva. Mas eu acho. Eu acho que mais importante, a gente estava falando aqui do Enderson, que se ele tivesse desde o início e tal. Como que seria, a gente tentando fazer algum exercício aqui de em ação, né? Mas, para mim, mais importante aqui até do que estar com o Enderson desde o início, seria estar com a zaga formada por dois desses três aí, Éder Lima, Roger e Messias, desde o início. Por quê? Nos primeiros 10, talvez 15 jogos, é impressionante a quantidade de jogos em que a nossa zaga entregou o jogo. E aí a gente não teve a menor chance. Eu acho até que o ataque do América, do meio para frente, lá naquele início, não era até um pouquinho melhor do que é o ataque do América agora. Só que a zaga entregava tanto que a paciência com aquele ataque também foi pro saco, e aí dispensaram todo mundo daquele ataque. E só foram mudar a zaga agora. Eu acho que mais importante do que ter o Enderson, para mim o ponto crucial dessa mudança não é nem tanto o Enderson, talvez seja ele, que é ele que apostou também. Mas o ponto crucial dessa melhoria do América passa pela dupla de zaga ser formada por dois desses três. Éder Lima, Roger e Messias. O Alisson, também é um negócio meio complicado também, que, né... Será que no início do campeonato daria para arriscar também com os meninos da base, né? Não sei se eu apostaria num cara da base, né? Aquela questão que a gente falou com o Mateuzinho, vamos devagar, o cara é novo ainda, não tá preparado, é complicado, cara. Sim, mas eu sim. acho que como você falou, uma coisa que eu acho importante, né, no final desse campeonato, vai ser, talvez nem tantos outros resultados, né, para comemoração, igual eu falo, pra gente torcedor, pra zoação, é a melhor coisa que tem. Mas acima do resultado, eu vejo essa questão ainda dessa molecada que tá sendo lançada, cara. Da rodada. Tem que ter. Só que o resultado entendeu? É importante, Ramon, porque se não tiver resultado, eles vão falar, tá vendo? Sim. Nós colocamos a barra, só perderam. Então, ano que vem, nós vamos trazer mais um bonde, mais uma barca furada. Sim, claro, claro. É importante o resultado. É importante aqui. Que eles joguem, mas é importante o resultado. Deuzinho deve desfalcar o América agora, né? Ele foi convocado, não foi? Com o México. Passando a informação aqui, o Éder jogou 11 partidas ou 990 minutos. Só 11? Sem acréscimos? Acréscimos eu não sei. 990? Não. Eu acho que se bobear, não sei se estão os acréscimos aqui. Falando. Eu vou... Eu sinto te informar, mas eu vou esperar a informação mais confiável do nosso numerólogo oficial. Porque 11 partidas está muito pouco. Não, cara, mas Você eu acho... Você quer que eu numere as 11? Não, muito obrigado. Ah, então tá bom. O Messias, você vê como é, o Éder foi um cara que também, o Messias cresceu muito com o Éder, né? Eu acho que os dois eram uma dupla bacana. Olha aqui, jogou... porque se joga do lado do Suelton, então, a cara do Messias tá isso, cara. Quer um exemplo? O Roger, cara. O Roger, quando tava com o Alisson, com o Suelton, o Roger, né, começou bem, mas depois deu umas presepadas e agora... E ele só tem um cartão amarelo, viu? Não o Edson bate, só o Edson. Tem um cartão amarelo. Jogou contra o Chapecoense. Aí ficou. Henrique. Planeta Terra chamando. É, do Éder Lima, a única pichotada dele nesse tempo todo aí foi a partida, se não me engano, contra o Santos, que ele fez o lance do alto drible, né? Ele conseguiu se driblar e entregou o gol. Mas fora isso, e também naquele momento... Foi Santos, eu lembro não, foi São Paulo, não? Acho que foi Santos. Foi São Paulo, não? Não sei, acho que foi São Paulo. Não, São Paulo foi o... Ponte Preta, Ponte Preta. Foi o Guilherme. Ponte Preta. E ele, naquela partida, se não me engano, ele tava fazendo dupla de zaga com um do trio fantástico, né? Do trio parada dura, né? Ou era Alisson, ou era Suelto, ou era Talber. Eu acho. Trio Ternurinha? Mas eu acho. Aqui, só tem uma curiosidade que tá me consumindo, mas que eu prefiro que ela me consuma até o fim do campeonato, que eu não preciso que ela seja resolvida. Mas eu queria dividir essa angústia com vocês. Se a gente tá aqui falando, de certa forma, com todos os problemas, com os cuidados que ter ao trazer o jogador da base, que ainda são meninos que vão oscilar, etc. Mas se a gente tá chegando à conclusão que eles são os melhores que o América tem no seu plantel, melhores que Adalberto, que já foi, que Deus o tenha, o Alisson, se eles são melhores, o que dizer de Menino Cardoso, que por duas vezes estava no banco, era a única opção de zaga no banco quando o Messias saiu, e ainda assim ele não entrou o Magno. Esse menino jogando bola deve ser uma coisa de ouro. Eu tô curioso para ver ele jogar. Mas eu não quero. Ao mesmo tempo que eu tô curioso, eu não quero ver. Ô Henrique, mas esse Cardoso deve estar lá de figurante mesmo, cara. Deve ser o famosinho, não vai ficar aqui nem fodendo, cara. Então ele bota a mãe dele para não botar o Cardoso, cara. O Cardoso, assim, aconteceu um apocalipse zumbi, perdeu os dois zagueiros, ele não tem mais ninguém pra colocar, aí bota um da base e o Cardoso, cara. É só pra segurança, porque já que não vai ficar, eu acho que não tem que nem usar mesmo não, cara. Já... Eu acho que... Mas é um negócio... Por que não foi dispensado até agora, né? É porque depois de não tem mais zagueiro, Ramon. Deve ter uma questão contratual... A situação do Cardoso, com o Roger machucado, a gente tem que ir mais de zagueiro, gente. Disponível pra reserva. Mas, Claudio, não põe o cara pra jogar, já com o Guerreiro lá, pô. A situação do Cardoso, acho que demorou tanto pra resolver. Demorou tanto pra resolver a questão contratual dele, que quando conseguiu resolver... Tá com o cara, ninguém quer ele mais, não. Eu acho que vocês estão... Porra... Quando conseguiram resolver a situação do contratual dele, faltava 2 meses para terminar o campeonato. Então, entre rescindir naquele momento e deixar o cara mais 2 meses ali, acho que optaram por isso. E eu acho que ele não tá entrando, né, nem pela questão técnica, Henrique. Teve vez já de filmar o Cardoso no banco, o bicho tá gordo demais, tá muito fora de forma, ele tá sem condição de jogar. Eu acho que eu vou na teoria aí do Henrique, cara. Eu acho que ele é um refugiado de guerra e o América está fazendo um trabalho filantrópico. Pode ser isso, eu acho que é isso. O América aí, ainda vai receber uma condecoração das Nações Unidas. Um outro parênteses aqui, só para informar: o Éder Lima no jogo contra a Ponte estava jogando com o Alisson ao seu lado. Mas aí saiu e entrou o Sueli. Tem um áudio vazando aí, gente. De novo, ele tá ouvindo outra mensagem. Quem que é isso? Tá prestando atenção no programa. Quem que é? Olha só, menino correta, né? Pelo amor de Deus. Eu vou te contar, cara. Pode impressionante. Ir. A falta de compromisso da pessoa. Depois disso, com essa carinha aí de pequeno isso, príncipe. Cara. Ó, aqui, nós chegamos a 52 minutos de programa. Falar exatamente do jogo, nós não falamos, não? Falamos? Não. Não caí várias vezes, mas. Não. Não? Então vamos começar já na votação? Vamos. Pode ser? Então vamos lá. Pode. Ô, menino Alisson, você quer começar? Posso começar. Então vamos lá. Quem que é o seu bala? Bala. Ontem, 2 balas e eu entrei no programa aqui ainda na dúvida de qual que eu ia escolher. Primeiro deles, o Messias, que de fato fez uma partidaça ontem contra o Atlético Paranaense. O Sérgio ficou muito encantado com a partida dele. Contra o Atlético Paranaense eu não fiquei tanto, mas pela fragilidade do Atlético Paranaense, não por causa dele, Messias. Achei que naquele jogo ele não foi tão exigido. Esse do São Paulo achei que foi muito exigido. Ele tava, quem tava caindo pelo lado dele é o Cueva, que é muito bom jogador. Muito o São bom. Paulo tem o David Neres, tem outros caras muito rápidos, e o Messias é muito alto e muito forte, então quando enfrenta adversários assim é mais difícil. Mas ontem fez uma partidaça. E o outro é o João Ricardo, que ontem fechou o gol, é, muito do mérito pelo América ter saído com a vitória, passa pelo João Ricardo. Então qualquer uma dessas escolhas, para mim, tá bem escolhido hoje, mas eu vou votar no Messias por ser garoto e por precisar dessa força. Muito bem. Seu Sérgio Tavares. É, eu vou votar no João Ricardo. Eu já votei no Messias semana passada e o João Ricardo foi qualquer coisa excepcional. Eu acho, vocês podem até me bater, mas eu acho que o João Ricardo sempre faz isso. Sempre não, faz atuações desse nível. Eu acho que ele sempre faz atuações desse nível. Só que antes o América entregava. E aí chega uma hora que ele não vai salvar o universo. É, mas no início dos jogos ele sempre faz grandes defesas. É, lembrando de outros jogos, sempre no início ele fazia uma grande defesa e tal, aí depois o América continuava entregando e aí tomava gol. Ontem, além dele ter feito grandes defesas, tinha o Messias, tinha o Éder Lima, que conseguiram segurar mais ainda. É, Eu entendi o que o senhor disse, mas da forma como o senhor explicou, assim, deu a impressão de que assim, não, ele faz boas defesas no começo do jogo, depois ele toca o foda-se. Por que o América deixa o time chegar mesmo? Não foi sua intenção. Não, mas dá pra entender desse jeito também. Se você for... Não, o João Ricardo é um goleiro muito regular, mas ontem ele foi acima da média. O seu voto então, Ramon? Não tem outro, né? Tem outros 10 no campo. Não, sim. Pra mim foi o melhor em campo, caramba, pô. Então pronto. Não, o cara, inclusive, seu Corneta. O Ramon custa falar com 20 segundos só, o Henrique vai lá e faz uma época que eu tô falando, velho. Aqui. Corneta, volta aí. Presidente, não, ontem foi o João Ricardo. O cara fez duas defesas na sequência ali, que pelo amor de Deus, cara. Jogou bem. E ele deve ganhar o pacote de biscoito no final do ano, né? Pela vantagem aí, né? Sim. Aí é do seu bolso, você que você escolher. Então eu dou o pacote para que o jogador que eu achar melhor, né? Sueli. É, pode dar para sua esposa também. Aqui, pode ser o que você achar melhor, o que você achar mais bonito. Agora meu voto. Eu ia votar no Messias, caso não houvesse voto, mas só para que ele fosse menção honrosa, participasse do shortlist. Como o Alisson já o fez, e eu já votei no Messias nas duas últimas rodadas, se eu não me engano. Então, hoje é João Ricardo mesmo, que fez uma atuação brilhante. Principalmente aquela defesa no primeiro tempo, né? Aquela que foi no chão, tempos. Rasteira. Foram três defesas. Foi uma defesa agora, dois tempos. Parou a coisa de teve a primeira estranha. Defesa. Teve o erro do atacante que chutou no peito dele, mas que bom que ele estava bem colocado e fechou o gol. E é, por final ali, a mais fraquinha que ele conseguiu pegar. Pode falar, Corneto. O Alisson não votou no João Ricardo, tô chocado aqui, cara. Acontece. É o alinhamento dos planetas. Nossa relação tá estremecida. Nossa relação. Tá. Depois mudou de esporte, né, cara? Isso, e jogo. Quem tá estremecido é o Davis ontem. O Davis foi um reforço da América, foi o Davis de última hora, né? Colatina. Seu Alisson. Corneta. Ontem, o meu candidato favorita Colatina, ontem fez um gol, né, velho? Aí é foda de votar no cara. Apesar de eu achar que ele fez o gol, eu comentei isso com meu irmão vendo o jogo aqui, que pra mim ele fez o gol, eu tenho uma teoria sobre aquele gol. Ele só conseguiu fazer o gol porque ele é ruim pra caramba. Aí ele dominou a bola e ele pensou, não vou conseguir fazer nada se eu não chutar aqui agora. Aí ele pegou e chutou, a bola foi e entrou com a ajuda do Denis. Então, se ele fosse um bom jogador, chegaria mais perto. Um pouco melhor, ele ia tentar chegar mais perto. Mas ele pensou, eu sou ruim, eu vou chutar daqui. Pelo menos. Não, assim. É o dele. Ele olhou, tá de boa, gente. Ele olhou e falou, os dois têm mérito. Mas ele olha pro gol e chuta. Mas ele só fez aquele gol pela ruindade. Mas eu não vou votar no cara, lógico que não. Tô falando aqui zoando, porque o cara fez um gol. E dentro do que ele consegue fazer, ele fez uma partida certinha. E do time ontem também, eu não consegui encontrar nenhum jogador que tivesse jogado mal. E eu acho até uma sacanagem, porque ganhar do São Paulo aqui é um feito bem legal. A gente nunca tinha ganhado do São Paulo. Não é exato, não é um feito bem legal. É um feito nunca antes conquistado pela América. Nunca antes havia vencido o São Paulo. Então eu vou poupar os jogadores disso, até porque tem gente aí merecendo muito mais esse voto de Colatina. Tem gente que tá com uma atuação muito pessimista, o contrário do que a pessoa pregava no início do campeonato, né? Com uma atuação... Com uma atuação que está nos envergonhando de tamanho pessimista. Eu estou sentindo motivo. Então, voltar no seu... A sua mãe fez o mingau, você não tomou o mingauzinho da sua mãe até agora. Ramon, está com medo que plantou. Colatina para você. Eu vou votar no Ramon, o pagodeiro. Muito bem. Seu corneta. Ramon, o pagodeiro. Ele já declarou, então vou aceitar o seu voto. Vou engrossar o couro e farei também o meu voto antecipado no Ramon. Seu Sérgio Tavares. Ramon também. Claro. Peraí. Não. Peraí, sem pressão. Deixa o Sérgio votar. Eu concordo com o Alisson. Não tem como votar com o Maicon. Apesar dele ter feito um jogo bem razoável, igual ele tem feito, mas o gol que ele fez foi sensacional. Não interessa se foi na sorte, foi porque ele não sabia o que fazer, foi um golaço. Sim. Teve uma falha muito grande do outro Maicon, né, do zagueiro. Eu acho que a falha foi mais do zagueiro do que até do Denis, porque o Denis meio que não esperava que ele chutasse tão de longe. E aí foi pego de surpresa, mas... A bola passou na cabeça também. Do zagueiro foi maravilhoso pra gente. O Denis, quando aquela sai, eu não saio também. Muito bem. O Denis é ruim. Eu não tenho gostado do Tony, eu já falei isso no jogo passado. Verdade. Mas ontem ele não foi desastroso, mas também tá abaixo do que eu espero dele. Se eu fosse votar em alguém, assim, não tem, seria no Tony. Mas hoje é dia do Ramon. Tá demais, não é possível uma coisa dessa. Como todo tem que curtir a Série A, Ramon. Cara, mas como toda unanimidade é burra, eu não vou votar em mim, cara. Sacou? Porque eu falei. Exatamente. Eu vou votar no Corneta. Mas o que? A gente tá falando do... O que é isso? Absurdo! Retaliação! Pura retaliação! Não, o cara faz uma DR, explica para casa, atende o fornecedor. Ah, foi merecido, você tem razão. Não. É isso aí. Olha, eu tô quase mudando meu voto. Pelo segundo programa consecutivo, o senhor atende ligações paralelas durante o programa e deixa o áudio vazar. É de uma cara de pau. Olha, peraí. Vocês querem um programa de qualidade agora? Não, amarelo. Peraí, ué. Só o senhor já está com coisa, dois amarelos. Se o senhor receber o terceiro, o senhor recebe um programa de suspensão. Isso aí é um ônus, poxa. Você tem que. A gente tem que dar um programa de âncora de castigo. Será o âncora durante três programas. Pera aí que eu tomo cuidado. Pera aí. Tá certo. Aqui, a gente está falando aqui do gol, a gente está esquecendo do lançamento do Danilo, né? Verdade, verdade. Cara, o lançamento do Danilo foi sensacional. Foi. Foi até o ganhou no GE hoje, não foi o lance da rodada? Não sei, é esse detalhe não. Gente, mas a América deu uma sorte esse jogo, porque o Denis nem era pra jogar ontem, vocês sabem disso, né? Ele tava contundido, voltou de última hora, né? Ganhou uma partida no DM do São Paulo, cara, porque o outro goleiro é melhor, o Léo. Não, eu acho que a América ganhou, porque, como diria o Juca Kfouri, porque ele fez um gol a mais. Exatamente. Muito bem. Sendo assim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero falar uma observação. Peraí, um de cada vez, o Alisson. Eu quero falar porque no desenrolar do jogo, a gente sai com 1-0 e aí parece que tudo são flores e tal, mas o Enderson Moreira ontem acabou dando certo, a gente saiu com a vitória, mas o bicho deu uma retrancada também, que eu vou te falar um negócio, viu? Não satisfeito em ter três volantes, foi enfiando mais uma confusão do cacete, até que a gente chegou no cúmulo do absurdo de um jogador mais avançado, o centroavante do América na reta final da partida, era o Danilo, que é lateral. Então, assim, a gente sai com a vitória, a gente fica feliz, a gente sabe que para ganhar do São Paulo não dá pra gente enfrentar de peito aberto, até porque o nosso time é fraco, mas a gente tá chegando no cúmulo da retrão, o recorde de retranca mundial, velho, que tem um lateral. Olha, não, que o Michael pra botar Claudinei. Olha como é que o cara... Olha que loucura. É sacana. Ele falou tudo antes, tudo que eu falei, ele falou depois, porque ele sabia que não ia ganhar o voto, velho. Isso foi uma covardia. É o Alisson Cunha. Não, mas isso não quer dizer que o voto no senhor tenha sido injusto. O senhor fez por merecer. Eu tenho um grande concorrente, cara. O senhor é o Colatina dessa rodada. Pô, alguma coisa eu tinha que ganhar, né? Cara? Vou ganhar a troqueiro? Não. Qual que é o outro que? Como é que é? Não, mas aqui, o Alisson tá falando isso, cara. Piproquero é um sabor delicioso e é um prêmio, então nós não premiamos. Você pode até entregar o. Se você quiser entregar o pacote de biscoito e água e sal pro cara, eu te dou o maior apoio, viu? Suécio, você foi o pior do ano. Toma um biscoito aqui, eu vou te dar uma bolacha. Diga, mano. Beleza. Alisson, mas eu acho que também tem que olhar aquela questão, né, cara? Ele tinha como fazer diferente também pelo elenco que ele tinha? Tinha. Ah, tem. De ter que usar o lateral de mais avançado, tem. Todo. Não, eu disse recuar o time. Danilo? Não, recuar tem que recuar, amor. O que eu tô criticando é o excesso. Recuar tem que recuar. Tá pegando o São Paulo que é de 1-0, sabe-se lá como. Tem que recuar. Agora, de chegar ao ponto de o único jogador avançado ser o Danilo, que é um lateral, a gente não pode esquecer que o Danilo é um lateral. Não, mas ele não tá todo lateral. Ele jogou tanto que teve uma hora que o João Ricardo tava quase lá na barra. Mas é um cara que sabe. Eu não sei. O Danilo é o nosso artilheiro, né? Muito bem. Deixa eu dar meu pitaco. Deixa eu pitaco, Sérgio. Eu não concordo com você, não, Alisson. Primeiro porque a gente entrou com 3 atacantes. Se você considerar que o Michael é o centroavante, o Mateuzinho e o Danilo são meias atacantes pelos lados, a gente entrou com 3 atacantes. Ele mais só tirou. Mais ou menos. Por isso que eu tô falando. Porque o Mateuzinho tá acompanhando lateral. O Mateuzinho tá jogando acompanhando lateral. Então, claro. Ele não tá jogando de atacante. Nem de meia ele tá jogando direito. Não, tá jogando de meia atacante, sim. É o estilo do Anderson, é o 4-1-4-1. Então, vai ter só um atacante lá, que é o centroavante. Mas. Você vai ter os avanços para um lado ou pelo outro dos dois meio atacantes, seja o Mateuzinho para um lado, seja o Danilo do outro. Então, eu acho que não é tão drástico assim, não. Eu acho que o nosso time é muito limitado e eu acho que o Anderson sabe muito bem disso. Ele sabe que ele não pode entrar muito ofensivo. O mais importante dele é exatamente saber segurar o jogo, saber fazer as duas linhas de 4 para não deixar o outro time trançar a bola na frente nem chegar muito. Ele só tirou o Maico e colocou o Claudinei, né? Ali já era 30 e alguma coisa do segundo tempo, já faltava pouco ali e o São Paulo tava martelando. Não sei, eu não fiquei feliz porque ele tirou o atacante, mas eu também não acho que foi o fim do mundo, não. Acho que fez sentido, principalmente pelo resultado, até ele porque conseguiu segurar, Maico, né? Porque eu acho que também... Exato. Mas o que eu não discordo de você, Sérgio, e o que eu tô criticando aqui é o excesso. Eu acho perfeito ele entender que o grupo é limitado. Faltou isso, por exemplo, ao português, entender que o grupo era muito limitado para tentar jogar de peito aberto. Acho perfeito ele recuar o time quando tá ganhando. Tem que recuar mesmo, porque o time é limitado, então tem que recuar. Mas o que me incomoda é que tem hora que dá a sensação que se ele pudesse colocar 11 goleiros lá dentro da área, ele ia colocar 11 goleiros e deixar o outro time chutar e tomar bolada e tal. É o excesso, é só o excesso que me incomoda. Mas a visão dele não tá errada, não. Assim, hipoteticamente, o que você acha que poderia ser feito ali diferente? Ramon, tem que botar alguém pra pelo menos continuar incomodando, nem que seja a cada 5 minutos, ter um ataque lá na frente, ter alguma coisa, que o São Paulo tem um pouco de medo. Eu concordo. O São Paulo, nos últimos 5 minutos, os 2 zagueiros do São Paulo estavam na intermediária do América já. Eu concordo com você, tinha que ter um cara pra segurar a bola, mas quem seria esse cara dentro do nosso elenco pra pegar essa bola pra segurar lá na frente? O Michael já tava no campo. Mas peraí, o Danilo chegou a fazer isso em alguns momentos. Exato, eu ia falar isso agora, o Danilo seria esse cara. Ele fez isso ontem. Fez isso, pega a bola, né? Tenta um lançamento, dá um chute, pega uma bola intermediária, não sei, cara. Aí já teve uns 2 ou 3 jogos, uns 2 ou 3 jogos com o Anderson, que ele usou a mesma tática, e aí o América muito por usar essa tática, acabou recebendo tanta pressão que trazendo tanto outro time que acabou recebendo empate e derrota. Então ontem ganhou, ontem deu certo, então a gente tem a mania de achar que deu certo, então tá tudo bem. Eu não acho que tá tudo bem aquela retranca tão cabulosa. Mas eu tinha dito isso, você me xingou, olha como é que é um calhorda, é um golpista. Tudo bem, senhores, creio que temos um programa ou tem mais algum programa? Tem participação aqui, Henrique, do Felipe. Participação, pô, olha só, eu vacilei. Não vi nada. E ele mandou que deve ter sido no início do programa, gritando com ele, depois ele perguntou aqui, que eu também não vou lembrar por que, que ele perguntou isso, mas ele tá perguntando assim, reservinha de quanto? Eu não faço ideia do que ele tá falando. E depois ele mandou aqui que o Suelton saiu ou se ele ainda tá no Coelho. A última notícia que eu tive é que ele treinava em separado. Não sei se já saiu. E ele manda aqui também que provavelmente enquanto a gente tava falando sobre o Messias, ele contribuiu aqui falando que o Messias tá indo muito bem. De fato, tá. E aí, agora, acabou de chegar aqui uma mensagem do Aqui é na Canela, que é um perfil aqui do YouTube, é a primeira vez que participa, mandando um boa noite, falando que tá ligado, seja bem-vindo aí, o programa acontece toda vez depois dos jogos. Eu me lembro de já ter compartilhado algum conteúdo deles lá na página do Decadentes, não vou lembrar qual, deve ter um ou dois meses, e eventualmente eles aparecem na minha timeline. Esse é um programa que deve falar talvez mais bobagem que a gente. Eu ainda não tenho de ouvir, não. Mas pelo que eu vi ali dos integrantes, tem um atleticano no meio, então o potencial para falar bobagem está bem maior do que o nosso. Mas eu vou dar uma prestigiada, vou agradecer o prestígio, vou dar uma prestigiada também no próximo programa. Vou ver se eu ouço alguma coisa aqui. Vocês ouviram aqueles áudios que eu passei para vocês lá? Ouvi. Sobre alguma coisa que eu queria levantar aqui, talvez até para o próximo programa. Primeiro, antes de você levantar qualquer coisa, vamos equalizar para os nossos ouvintes. O Ramon enviou nosso WhatsApp alguns áudios do senhor Alencar da Silveira Júnior, que havia sido enviado, eu não sei se para outro grupo ou se para outro. O fato é que já é a segunda ou terceira vez esse ano em que o Alencar, surgem áudios do Alencar, em que o Alencar diz, não passa isso pra frente. Falo, meu filho, se você não aprendeu até agora, eu só te peço, não manda nude pra ninguém. Inclusive, não existe não compartilhar nudes, né, cara? Já me basta seus áudios, eu não preciso de um nude. Os áudios, os referidos áudios, o Alencar pontua com esse torcedor, que eu não sei quem é o interlocutor dele, muito que ele já falou. Depois que vocês estavam discutindo, eu estava trabalhando igual um camelo, só acompanhando, não consegui opinar, mas eu não achei nesses áudios nada muito diferente do que o Alencar já tinha falado. O Alencar está falando basicamente as mesmas coisas de sempre, que reconhece os erros. Acho que uma coisa que eu não tinha ouvido ele falar ainda, ele faz uma crítica ao conselho gestor, ao fato de que há muito dirigentes, né? Então muito índio, muito chefe para pouco índio, como o Ramon gosta de criticar aqui. Então, o Ramon está esfriando aí. Ele fala de que muitos dos erros cometidos foram cometidos pelos profissionais que saíram. Dessa vez fala um pouco mais, de forma um pouco mais incisiva do que naquela coletiva, né? Ele bota mesmo nas costas do Sid Clay, do Cloud, do Givanil. E por mais que eu já tenha criticado ele aqui por tirar o corpo fora diversas vezes, nessas críticas que ele faz, tá um pouquinho assim, veio o meu viés de confirmação me apertar, porque tá um pouquinho dentro daquilo que eu acredito que tenha acontecido. Né, sempre especulando, não tem informação lá de dentro, mas enfim, ele comenta isso, ele comenta que ano passado o futebol na América foi feito com dinheiro dele e do, me lembra aqui, Ramon? Racilan, que sem a anuência das respectivas esposas, que agora já devem estar sabendo, e que agora deve estar sabendo, porque o áudio vaza, né, cara? Enfim, Não foi nada muito diferente. Eu acho que foi uma autocrítica até bastante sincera. A gente tem que ponderar o que a gente sabe o que está falando. O que, que é isso? Não bate no cachorro. Não bate no cachorro, Cornelio. Não pode bater no atleticano. O atleticano é gente também. Não, é. Achei o do Cornelio, hein? Não, mas polícia ambiental, por favor. Na casa do Cornelio. Enfim, aí o Alencar fala essas coisas, etc. e tal. Então, eu já dei o meu. Uma coisa que eu achei assim que ele colocou, que eu achei interessante. Fala, Ramon. Que é uma coisa que ele falou lá, que ele falou assim, os presidentes não, o presidente. Ele como se ele tivesse dito que o presidente era ele, entendeu? Que ele ia tomar conta do América, uma coisa assim. Será que no América está começando a mudar essa percepção de talvez um movimento de acabar com o parlamentarismo, né? Esse parlamentarismo? Eu não tive essa impressão que você teve. O presidencialismo. Eu vi que você comentou isso aquele dia, mas eu não tive a mesma impressão que você, não. Parece que já tem, né? Uma. Desculpa. Que me deu a impressão de que vai sim dar uma reduzida no número de cacetes. Ele fala até nisso, né? Eu tive essa impressão. Que vai diminuir. Ele ser, né, o presidente, eu não tive essa impressão. Na entrevista, no dia da entrevista, eu tive a mesma impressão, Ramon, na hora que ele fala lá e tal. E aí depois eu acabei entendendo que ele estava falando no sentido da atuação dos presidentes. Pelo menos na entrevista isso, né? Que eram três presidentes que geriam basicamente o futebol e agora é um só e tal. Não sei se no áudio ele também não estava falando a mesma coisa. Sim. O que eu achei, o que eu fiquei assim, que ele disse da questão dos presidentes, ele fala, se eu não estou enganado, né? Que ele fala, o presidente sou eu e tal, e uma coisa é dizer que vai diminuir, né, o número de presidentes. Talvez, será que existe algum movimento lá para diminuir essa questão do número de presidentes, né? Será que o formato, eles chegaram à conclusão, alguma conclusão que o formato não está legal, enfim? Aguarde cena dos próximos capítulos. Próximos capítulos. Cenas obscenas dos próximos capítulos. Isso a gente ainda não sabe. Ah, não, e ele faz um convite, a parte mais importante, e até inicia, fazendo um convite a esse seu interlocutor, muito saber, não, de que faça ali encontro, né? Todo o objetivo do áudio é rebater as críticas que são feitas, que estão sendo feitas à diretoria e ao que foi feito no futebol da América esse ano. Então, todo o objetivo é convidar esse interlocutor e mais ali uma trupe dos insatisfeitos para que fosse feita uma reunião no final do ano, onde fossem colocadas abertamente tudo o que aconteceu, como as coisas se deram, quais foram os erros mais uma vez, etc. E eu até entendo que ele convide para uma reunião, porque há certas coisas que não precisam ser tratadas em público. Ele fala, por exemplo, viu, Alencar? Vazam, eles não ficam restritos. Não confie nas pessoas. Ele fala do ser humano no jogo contra o Botafogo, que foi pífio, né? Ele reconhece até uma certa atitude que, vamos dizer, não deve ser muito bonita, para falar o mínimo. Eu não vou repetir o que ele falou aqui, mas sim, quem ouviu, ouviu. E aí ele convoca, assim, para essa reunião. Aí que tá, né? A reunião provavelmente vai ser no Independência, porque se ele tá chamando só os insatisfeitos, acho que na sede, 3 né? mil pessoas, cabe 3 mil na sede, né? E sabe uma coisa interessante, que é uma coisa assim, que ele faz a meia culpa, mas depois ele sempre justifica porque joga na torcida, porque a torcida não foi. Mas é uma coisa também que os presidentes do América têm que entender, que o América não é uma torcida numerosa, né? E pelo tamanho da torcida, poderia ser maior? Poderia, é claro. Ontem foi um ótimo público, né? Pois, eu entendi. Ótimo. Mas também não pode estar também jogando. Torcida São Paulina também. Sim. Mas a tua maioria foi da América, cara. Os três não americanos. O Sérgio comentou, pouco antes do final, do apito final, de que mesmo do lado americano, ele estava vendo muita gente sem camisa do América saindo antes do fim da partida. Não foi isso? Isso. O que me deu a entender que seriam São Paulinos camuflados que quiseram pagar um ingresso mais barato. Ou que ganharam alguma cortesia ou alguma cortesia. Sem dúvida. Tá. Então, assim, é difícil a gente falar que você da América foi maior. O que eu entendi quando ele faz essa cobrança a torcida. Me deu a entender que ele estava respondendo às críticas de venda do mando. E aí, por um lado, eu concordo com ele, e eu já me declarei favorável à venda de mando aqui inúmeras vezes. Por outro, tem essa questão do tamanho da torcida que você lembrou. Porque, de fato, se ele está esperando que conseguir fazer alguma coisa como o Havaí fez, e aliás alguns americanos usaram como exemplo, porque o Havaí se recusou a vender para a sua torcida, e o Havaí usou isso no discurso para convocar a sua torcida para o jogo que não foi vendido, chamando para que a torcida lotasse o estádio. Eu tô igual a mulher do sanduíche aqui, porque meu som tá para trás. Vou até tirar o fone de para que lotasse o seu estádio na partida que não foi vendida, e ele conseguiu que isso acontecesse. A torcida do Havaí compareceu. Agora, infelizmente, a torcida do América não vai conseguir esse mesmo movimento. Então, se o torcedor vier usar esse argumento para mim, não, joga aqui que vai lotar, que não sei o quê, vamos ver. Acho que o grande problema do Flamengo tá aí, tá chegando, vai ser na próxima quarta-feira, sem ser essa outra, pós-feriado de proclamação da República. Vai ser na quarta? E vamos ver o que vai acontecer. Esse jogo, em princípio, não foi vendido, nós não temos informação disso. Henrique, diga, Sérgio. Isso é a notícia boa que ele fala no áudio, que o jogo do Flamengo não será vendido, né? Já não foi e tal. Mas não vai ser sem ser nessa quarta, na outra, não. Vai ser na outra ainda, no dia na 16. Outra. Ah, desculpa, eu que tô bagunçando o calendário. Você tem razão, dia 16. É isso mesmo. Mas é uma questão também, não vai ser vendido. Não, se bem que poderia ser vendido para Juiz de Fora, né? Talvez teria um atrativo maior. A gente até conversou aqui. Não pode ser vendido para fora do estado, não é isso? Isso. Mas é porque no áudio ele fala que não vendeu, né? Eu acho, Henrique, que o grande problema de vender o mando é aquela questão que a gente levantou. É você ter um discurso que não venderia e depois mudar, né, cara? Eu acho que esse é o problema. Sim. Mas é erros passados. Aqui, tô vendo aqui. Então, eu me confundi, só um parênteses. Eu me confundi esse negócio da quarta-feira, porque nós vamos ter 10 dias de... Isso. O América, então, joga no domingo, dia 6, contra o Santa Cruz lá no Arruda, garantir 3 pontinhos pra largar essa lanterna pra sempre. Beleza. E depois só no dia 16, que é na outra quarta-feira, contra o Flamengo, a princípio marcado para Independência. Algo me diz, esse jogo vai para outro estádio. É? Mas eu... Contra quem? Aguarde e confie. Flamengo, estou falando? Jogo contra o Flamengo? É. Ah, tá. Aqui, interessante, né? Agora também a torcida pode parar de reclamar, porque muita gente falou que só não queria ficar na lanterna e não queria fazer menos pontos que o Náutico, não foi? Os dois já estão superados, né? Essa galera já pode soltar rojão. Já superamos, viu? Devagar. Três objetivos, né? Primeiro era ficar acima do América de Natal, passamos. Ficar acima do Náutico, passamos. E sair da lanterna, a princípio saímos, né? Estamos passando, estamos saindo. Continente, a sua escolha. Os 50, o exército no Oriente Médio. Isso, Oriente Médio. mais algum assunto? Ou palpites? Tem a última participação aqui do Aqui é na Canela. Ele manda aqui. É meu e de uns amigos, Guilherme Chaves. Sou um americano no meio de um atleticano, flamenguista e corintiano. Imagina o que eu passo. Espelhamos o canal Guilherme. De vocês, referência. Nós somos um espelhamos canal de vocês. É o Guimi. Você sabe que o Guilherme ele fez um curso de fashion com o nosso... Como é que chama o cara que fez o uniforme da América? O Ronaldo Fraga. Ele, né, ele tem mania muito de... Ele fala que todo jogo que ele vai com a sua famosa bermuda listrada rosa e tendo de lado, o América não perde, cara. Inclusive, ele estava lá ontem. Eu vou lançar essa campanha agora. Guiminha, não largue a bermuda rosa e o tênis de laço, cara. Eu acho que a gente vai fazer o guarda-roupa pra ele só com isso, cara. Tá certo. O Guilherme estava comigo lá no Guilherme Chaves, no Serra Dourada, naquele fatídico jogo lá contra o Atlético Goianiense. Vou nem lembrar disso não, que é chato. É isso então, Guilherme. Então depois eu vou ver esse trem lá, mas se vocês espelharam na gente, coisa nossa boa, senhora, é? Racha o espelho, pelo amor de Deus. Encerramos? Encerramos? Boa noite, amor. Peraí, eu preciso só... Vai ter sua chance, vai pra fala. Não, é só porque é o seguinte, o Alisson não acreditou em você, então eu quero dizer aqui que você tinha razão, foram 11 jogos do Éder Lima. Agora eu acredito. Pronto. É de rima, não. Nada como uma opinião embasada, fundamentada. Ô, Sérgio, por acaso a sua fonte é o gol.com.br? É ela, mas eu chequei com o Globoesporte.com também. Eu nunca fiz nada. Globo Esporte, não tem esse canal do Globo. Ele fez todo o mapa astral. Aprenda aí. Numerologia. O 11, que na numerologia significa o quê? Eu acho que é uma coisa boa, né? Não, não sei. Ô, Ramon, dá sua boa noite. É, boa noite, amiguinhos. É, curtam a Série A e já conseguiram aqueles que achavam que o América ficaria na lanterna, né? E que não passaria os dois, meta cumprida. Então, fiquem felizes. Isso aí. Sérgio Tavares. É, meu, boa noite. É para deixar o Ramon... Agora, foi bom que o Ramon falou primeiro que eu. Então, fica quieto aí, tá, Ramon? Meu, boa noite é para curtir a Série A. Eu fiz mais um prognóstico aqui sensacional. Esse você vai gostar, olha só. Se a gente pegar... Faltam 5 rodadas para terminar o campeonato, né? Se a gente pegar as últimas 5 rodadas e repetir os resultados, ou seja, o América nas últimas 5 rodadas ganhou 2, perdeu 3, né? Se fizer isso de todo mundo, todos os adversários, exceto o América, obviamente. O América tem que ganhar as 5. O América ganha as 5 e faz 42 pontos. E todos os outros repetem... isso que eles têm feito nas últimas 5. A gente escapa do rebaixamento, porque o Coritiba fica... Mas não faltam 4 jogos. Faltam 5. O Coritiba ficaria com 42 pontos, o América também com 42, mas o América teria uma vitória a mais. Então, vamos acreditar, galera. Boa noite. Afinal de contas, o horóscopo não erra. Tá mandando agora a Scania. É mais botox. Tá mandando é por helicóptero agora, cara. Negócio tá entregando é por drone. Você vai estar vendo o drone. Muito bem. Ô, Alisson. Diga. Pode ser o boa noite? Não. Pera aí. Alisson não. Vou chamar o cara pra falar certo. Uma hora e meia. Que quer rolar uma declaração? Fumi cocuno. Tá entrando água aí na piscina, na orelha? Tá no fumi cocuno? Uma hora e meia de programa, eu já tô caindo de sono aqui nessa falação suas aí, ó. Vai, dá sua boa noite. Boa noite pra todo mundo aí. O programa foi bacana. Conseguimos superar o mau humor do Ramon. Esperamos que na próxima vez... Calhorda. Eu acho que tá faltando algumas visitas aí pra resgatar outras pessoas aí nos motéis da vida. Alguma coisa tá acontecendo na vida dessa pessoa. Mas em breve, tomara que mude e volte ao... O cara reclama que o América ganhou do jogo porque tava muito recuado e eu que sou pessimista. Velho, é dessa a ser aí. É dureza. Mas, finalizando... Ser, Ramon. Finalizando, boa noite. Boa noite a todos. Vamos curtir a Série A, já que o Ramon não tá conseguindo. Okay. Isso aí. Seu Corneta, o senhor tá aí ainda? Não, calma aí, que eu tinha baixado o áudio dele, cara. Cara de pau. A cara de pau do menino, Cláudio. Gritando lá. Pode falar. Oi. Vocês perderam o meu monólogo, foi muito lindo aqui, ó. Até emocionei. Primeiramente, eu gostaria de dar um parabéns pro Flávio Drummond, antigo blogueiro da Globo. Ele tá com Flávio anos hoje. Festa. Parabéns! Parabéns, Flávio. E agora, foi o primeiro... cadê a minha vinheta? Flávio foi quem fez o lobby e foi o primeiro blogueiro do América lá no Globoesporte.com. É verdade. Muito bem, parabéns, Flávio. Agora, senhor Henrique, cadê a minha chamada? Sim, eu estou aguardando a sua mensagem edificante. Ah, agora aquela sim. Aquela que aquece os corações americanos. Isso. Não apenas aquece, mas como estimula o raciocínio e nos faz aprender. Não, boa noite, coelhado. E lembre-se, as multas por telefone dobraram de valor, viu, cavada? Então larga o telefoninho, nada de programa dirigindo mais, eu admito. Não pode mais, não. A multa tá cara demais. Bluetooth, viu, rapaziada? Isso. Lembra? Compre um Bluetooth. E nada de Danone em volante, moçada. Como é que é? Se for Danonar, se for tomar Danone, vai de Uber. Ah, não, Danone como eu não volante nunca. Como diz o Claudio, se for Danonar, não dirija. Se for Danonar, não dirija. É isso, galera. E pontualmente, boa noite. 1h30 de programa, Obrigado a todos. facebook.com/decadentesamg, twitter.com/decadentesamg, decadentes.wordpress.com é o blog onde está o feed, tem todos os programas. Daqui a pouco eu dou um up nisso aqui. E valeu, galera. Até a próxima. O jogo é domingo? Vamos lembrar aqui, peraí. O jogo é domingo. Isso. É fora de casa. Que hora que é? 17:00 5 da tarde? Ó, oh, dá pra fazer o um programa. Então nós vamos entrar é domingo mesmo. 8:00 da tarde. Ô, Ramon, eu vi uma mensagem que você vai passar o programa até 9:00. Você tá com problema, viu? Agora já foi. Já vou apanhar já. Relaxa. Quando o horário de verão é 5 da tarde lá, né? 5 da tarde no horário do Arruda. Que eu imagino seja 6 da tarde no horário Belo Horizontino. Então o programa vai acabar. Não, eu acho que lá não tem horário normal, Henrique. É 4 horas. É o horário de Brasília, que é 17 horas de Brasília. Não? É, desculpa, é 4 horas. É que eu não sei calcular em horário de verão. Então, falando em horário de verão, já que nós falamos do Alencar aqui, uma pequena crítica política. O Alencar precisa parar de preocupar em fazer plebiscito sobre o horário de verão em Minas Gerais, pelo amor de Deus, né? Tem coisa tanta mais coisa importante para cuidar. Pois é, inclusive a América. Mas enfim, então é 4 horas da tarde no mundo normal e no mundo fora do horário de verão é 5 horas da tarde. Então a gente entra às 8 horas da noite, horário de Brasília. No horário de verão. Quiçá, no horário de verão. É. No horário de você de Belo Horizonte. Horário de Brasília. De Brasília, isso. Isso. A gente entra às 8. O que quer dizer que eu imagino estaremos aqui comemorando a terceira vitória consecutiva. A primeira fora. Afastando da lanterna. Aí vai ser inédito. Para se então for a terceira, vai ser inédito. Buscar o vai Figueiredo. Vai ser três e tirar, anota aí. Esse é o campeonato dos ineditismos. Tá bom? É, aproveitar que a gente tá no novembro. Obrigado, azul, meus queridos. Então, oi? Ó, Ramon, coloca o mingau lá no micro-ondas, que vem esfriou. Não. É, mingau é bem frio. Valeu, galera. Vamos dar um tchau coletivo aí, abraço, tchau!